Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo à quinta edição do programa Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo para 30 minutos de guitarras, violas, poetas e fadistas. É constituído por estes quatro elementos este programa que todos os dias, de segunda à sexta-feira, vem durante 30 minutos fazer-lhe companhia e trazer aquilo que é tão português. Já sabe que este programa também pode ser feito por si. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então fale connosco através do Facebook em facebook.com/radioantenaweb ou então ainda nos pode deixar um comentário aqui na nossa box de comentários. Vamos começar esta nossa edição de hoje com Hermínia Silva, que nos traz Marinheiro Americano. É caso para dizer, como é que eu atamanquei isto tudo, é que eu ainda estou para saber. Pela minha saúde, se não é, até traz traduzation e tudo. Já vai entender porque é que eu disse isto. Logo depois de Hermínia Silva com Marinheiro Americano, ficamos com Nuvens Correndo no Rio, na voz da jovem Inês Duarte. Logo depois, e para terminar, ficamos com Saudade, Silêncio e Sombra, na voz de Catarina Avelar. Três fados, três fadistas, nesta quinta edição do programa Fado Maior, aqui no seu Canal 1 da Antena Web. Sweetheart, oh, should I stay a million miles away, or will always be love with you? I wish your happiness as warm, sweetheart, I guess, or will always be love with you. Parece mesmo que é inglês, não parece? Como eu atamanquei isto é que ainda estou para saber. Para a minha saúde, não é. É um inglês, género Castro, mas é. Agora vai a traduzir. Me ter ouvido fado no Severo, cantado por Alfreda Marceneira, e não perceber nada do que era, e só ter apanhado um bebedeira, Alfredo ter cantado bacalhau, e tudo ter na boca posto um rolha, mas me fazer barulho no cansal e levar um come on aqui no olho. Oh, fada, yes, all right, lady, me realiza ter cantado quatro fadas chetiça. Oh, fada, yes, all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra, Armandinha, very well. Me gostar muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas da desgraciada. Oh, it's all right, Mr. Alberto Costa. Na corrida, choradinha me encosta. Lady Leonor Fialha ter canta um cantiga no fada, corridinha. Toda gente a chorar, ficar magoada, mas mim beber cerveja, beber vinha, me chamar o criado por ter sede e logo o fadista dar chapada por logo ter vi escrito no parede Ceylon Casabai sing chante cantar o fada. Oh fada, yes all right, Lady Maria Alissa ter cantado quatro fadas chetiça. Oh, fada, e a sonrete Mr. Cascais Manuel no guitarra, Armandinha velho, ela esteja muito bem, me gusta muito de ouvir guitarradas e ouvir contigo desgraciada. Oh, fada, it's all right, Mr. Alberto Costa. Na corrida, juradinha me encosta. Do you like these boys? Yes, yes, girls, yes. Ok, thank you very much. Você me sabe da monsieur, oui? Oh, merci. Le gustam ustedes, le gustam mucho. Oh, muitas graças. E isto lhe diz. E há. Pelos amigos do resto de chão. O sentimento que a gente está para aqui empregar. Oh, fire has the rain. Mr. Alberto Costa. Na corrida, juradinha me gosta. Escorrendo num rio, quem sabe onde vão parar? Fantasma do meu navio, fantasma do meu navio, não corras, vai devagar. Vais por caminhos de bruma. Me perdia para sempre o som dos teus passos. Fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurou só pra nós. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só pra nós. Lembras-te teus pés, trovas que não tinham fim. Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava as rosas desse jardim. Vamos continuar esta nossa quinta edição do programa Fado Maior com mais três fados, mais três fadistas que espero eu sejam do seu gosto, do seu agrado. Vamos ficar com Guitarra Toca Baixinho na voz de Micael Salgado, logo depois Abandono na voz de Adriana Marques e para terminar Não Foi Talvez na voz de Fábia Rebordão. Três fados, mais três fadistas aqui no seu Fado Maior. Baixinho, que alguém pode escutar. Só ela deve entender, só ela deve saber. Estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme. dorme nesta noite. E menos ela que agora escuta o riacho e suspira. Lua parada no céu, um vagalume que passa, guitarra minha toca baixinho, mesmo com a mão incerta, toca guitarra que é hora. É hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito, a dizer-lhe adeus também tenho direito, e amá-la como nunca amei ninguém. É hora de respirar um pouco de ar puro, um parado é verde quando é primavera e o sol é quente, mas a noite espera por nós. A noite está tão serena, em seu seio, Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme guitarra e é hora. É hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito, Deus também tenho direito de amá-la como nunca amei ninguém. É hora de respirar um pouco de ar puro, um parado é verde quando é primavera, que o sol é quente mas a noite espera. E o sol é quente, mas a noite espera por chuva tudo corria. Foi de noite numa noite de todas as mais sombria. Essa noite o veneno persiste a me envenenar. Ai, dessa noite o veneno persiste a me que ainda sou, mas que é demais para ti. Que faças pouco, já espero. E já nem sequer me espanto. Mas porque o desespero deste pouco que eu te espero, se ainda querer-te tanto? Mas porque o desespero deste pouco que eu te espero, se ainda querer-te tanto? Estamos mesmo no fim desta nossa quinta edição do programa Fado Maior. Eu voltarei amanhã para lhe trazer mais guitarras, violas, poetas e fadistas, que são os quatro elementos que compõem estes 30 minutos, de segunda à sexta-feira, que são especialmente feitos a pensar em si. Antes de me despedir e de lhe deixar os três fados que ficam para o fim desta emissão, deixe-lhe também o nosso e-mail, repito, para si, geral.radioantenaweb@gmail.com. É o e-mail para onde nos pode enviar os seus pedidos. De facto, também nos pode escrever na nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb, ou também na nossa box de comentários aqui na página do canal 1 da Rádio Antena Web. Por hoje terminamos com Joana Amendoeira, que nos traz Aquele Lápis de Carvão. Logo depois ficamos com Não Sei Porque Foste Embora, na voz de Marisa Pinto. E terminamos pondo mesmo um ponto final com O Meu Corpo, na voz de Susana Pereira. São as três fadistas que ficam para o fim desta emissão. Espero que tenha sido um programa do seu agrado. Eu volto amanhã para lhe fazer companhia durante mais 30 minutos. Fique bem, boa tarde, até amanhã. Adormecido, dançando no romper da madrugada, um lápis fez um rasgo desabrido. O sonho que meu peito desvendava, um lápis fez um rasgo desabrido. O sonho desvendava, libertas do carvão, entre silêncios cresciam histórias vivas desenhadas, e o traço do pintor nesse momento deixava um rasto cinza de passagem, e o traço do pintor nesse momento deixava um rasto cinza de passagem. Nasceram aventuras delicadas, discretas fontes de água e de coragem, e o tempo baloiçado nas pisadas do fruto dos seus dedos em viagem. O tempo baloiçado nas pisadas do fruto dos seus dedos em viagem, tal como a voz que canta a melodia bailada neste verso dedilhado. Assim dançavam loucos de alegria os dedos de um sorriso apaixonado. Assim dançavam loucos de alegria os dedos de um sorriso apaixonado. não vê que eu te esqueci. Não sei o que é isto. Já não gosto e não resisto. Não te quero e penso em ti. Não quero este meu querer no peito. Não quero esperar por ti. Chorar de uma criança, o grito de vingança.